Justiça. Notícias. 1090 AM. A sua fonte de informação. Aliança Notícias. A amizade está no ar. Começa a partir de agora. A Aliança Sertaneja. Eu fui comprado, selado, e sempre modificado por inteiro. Muito bom, tratamento de qualidade. Aliança Sertaneja. Lavado pelo sangue do Cordeiro. Aliança. Gente, bom dia pra você ligado, um abraço, bom dia, manhã abençoada, bom dia pra você, hoje segunda-feira, 7 de dezembro de 2020, bom dia pra você, meu irmão, são 5 horas e 5 minutos, nesta manhã abençoada, manhã de segunda-feira, começando aí mais uma semana, começando aí, gente, mais um dia, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, né, e Deus nos abençoando, Deus nos dando mais essa oportunidade nesta manhã. Muito obrigado, você ligado, um abraço, bom dia para você que está aí sintonizado. Manhã de segunda-feira, 5 horas 6 minutos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. São 5 horas e 6 minutos, a partir de agora, eu lá, indo com você aqui até as 7 horas da manhã, trazendo aí para você o melhor. É isso aí, o melhor do sertanejo gospel aqui nos 1090 da sua aliança. Um abraço, um bom dia para você que tá ligado, um abraço, um bom dia para você que tá aí, né, sintonizado, você conectado conosco nesta manhã abençoada, uma manhã de vitória para você, viu, meu irmão, minha irmã, porque a partir de agora, você que tá ligado aqui, nós vamos até as 7 horas da manhã, trazendo aí para você o melhor do sertanejo gospel aqui nos 1090, é o seu programa de todas as das manhãs. Você está ouvindo Aliança Sertaneja. Esse aí, o telefone aí também para você ligar e já participar conosco aqui nesta manhã abençoada. Olha só, escuta aí, meu irmão. Ligue Aliança Sertaneja. 3254-1090. É, o telefone aí para você ligar e participar aqui conosco. 3254-1090. É o telefone que você liga, participa, pede seu hino, manda aí o seu alô, manda aí aquele abraço, manda aquele carinho especial e pede o seu hino. Né? Então você que está ligado aí, você que está aí sintonizado, aquele abraço, aquele bom dia especial. E também, né, você já pode mandar também aí o seu recadinho através do nosso WhatsApp. É o WhatsApp aqui do Aliança Sertaneja, 9264-5052. Este é o WhatsApp aqui que você pode participar, que você participa aqui nesta manhã abençoada. Vamos lá, gente, são 5 horas e 8 minutos. Um abraço, bom dia para você que está ligado aqui. Um abraço, bom dia para você sintonizado. Bom dia para você, meu irmão, que está aí ligadinho aqui conosco, onde quer que você esteja, sintonizado aqui na sua Aliança M1090, você conectado conosco. Aquele abraço, aquele bom dia. E você que está ligado aqui, um abraço aí também, né, para você que está aí já, né, preparando aí para o novo dia de trabalho, né, preparando aí para se arrumando, né, preparando para ir para o trabalho aí. Um abraço, um bom dia. Está aqui, é, já está mandando mensagem aqui no WhatsApp, 9264-5052. É o WhatsApp aqui do Aliança Sertaneja. É, aqui, a paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. A paz do Senhor, meu irmão. Que Deus abençoe. É, toca aí pra nós, Daniel e Samuel, mais um par. É, bom, obrigado, viu? Quem mandou? Quem? É, o irmão Farley, lá na cidade de Uberlândia. Tá ligado aí já, conectado conosco aí. Um abraço aí pra você, viu, Farley? Que Deus abençoe, né? Que você tenha um dia abençoado aí, uma semana de vitória, né? Que Deus nos dê aquela proteção, né? Que Deus nos dê aquele amparo nas horas mais difíceis. Nosso Deus estará conosco, em nome de Jesus. Eita, bom demais da conta, hein, gente? Bom demais, casa reformada aí. É, os gauchinhos de Deus, ó bênção. São 5 horas e 11 minutos, 5 e 11, bom dia pra você. A música certa que você gosta, Aliança Sertaneja. Essa é a rádio.